vida de um homem sem Deus é uma história mal resolvida. Um carro indo na contramão, na estrada perdida. O homem que teme a Deus, a sua vida é um sucesso. Em tudo Deus faz prosperar no momento certo. Põe a confiança e o amanhã sem ter esperança de ter um futuro, de ter liberdade. Mas é do céu que Deus guarda a cidade, só uma palavra com autoridade resolve a vida de quem é. O homem sem Deus é um planeta sem luz, é a folha seca caída no chão, é um simples caso, é fruto do acaso, não tem direção. De verão é conhecer e não viver a salvação. O homem no braço põe a confiança e o amanhã sem ter esperança de ter um futuro, de ter. Resolve a vida de quem é.